292, é autorizado destino para 257. agosto, estamos com um distrito, frequência no 28.8, alcança no 26.0. Obrigado, eu posso para descer aqui no Patavista. Você escutou o controle do Salvador? Vamos ver se a identificação foi tirada para Deus, então para 4.6, altura do meu 01. Azul 4234. Bom dia. Azul 4234, vamos ver contato radar, se eu quero medir de voo 350 e vou sair da PUCA. Dia sair da PUCA, Azul 350, bom dia, Azul 1233, sendo centro de distrito frequência 128.8, alterna 126.9. 234, estamos entrando no Recife, frequência 925, decimal 45, alterna 96, decimal 85. Departure, Bondi level 17, 59, 1,500, level 1 departure. 4759, radio contact into Park Central Level 2620, vehicle 1 departure. 9-3-0, vehicle 1 departure, roll 1759. passando em cima da Rio 060 e China 090. Thank you. por controle. Alexandre, Recife, estação em turno 2898, alterno 2190. Salve, Zona Zero, me estabilizou. Alexandre, frequência 1898.